Esta é a cidade. Aqui você ouve rock. You know, I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes set. Rapaz, ouço esse negócio, dá vontade de chorar e o caramba, hein? Sabe que eu tenho andado muito emotivo, né? Passei bem o recado da promoção? Passou, passou. Pergunta a Renatinha ali, tem alguma dúvida? Alguma dúvida, Renato? O pessoal tá perguntando aí. Porque muitas vezes eu sou enrolado, confuso pra caramba, mais enrolado que papel higiênico. Tá todo mundo querendo, certamente, tenho certeza. Pergunta ela. É, Renato, tudo ok aí? Passou a mensagem? Renata, passou a mensagem, não tá ouvindo. Tá geral querendo sair, até eu vou escrever. Então, é bom passar sebo nas canelas, porque a coisa vai ser papum, né? A cidade, né? Presidente Vargas, 435, 20º andar, centro, CEP 20071.003, São Sebastião City. Mas chegando aqui, o Demer, rapaz, cheio de gracinha, cheio de CD. Uma coisa, CDs maravilhosos aqui, e não conheço nenhum dos três, mas escolhi um para a gente mostrar no Ronquinha, né? Um disco que eu já tinha escutado uma faixa, não me lembro exatamente onde, e não tenho esse disco e fiquei fissurado pela música que eu ouvi. Quer dizer quem é ou a gente diz depois? Depois. This is the story of a losing coma, pimp and circumstance. She was older, but rich beyond compare. She dropped $1,000 at the salon just to get her hair did. He was good at compliments, better in the bunk. She laced him with a crib in Paris. He stuck to the phone. Way too fine he was for her. Dog and expensive. As long as she's providing chips and whips, we can do this funky thing. As long as she was playing the host, he figured he would make the most of them hips and lips. He hooked her up, rocked her coast to coast. Ugly. So ugly, a bitch beyond compare. Dropped a couple $100,000 on a silver whip just to match the color of her hair. Say what? She said, I got plenty of what you need. Yes, put the spoon down, honey. Come on, let mama feed you. Oh, it fucked you, but she couldn't dance. So he hipped her to the funk in exchange for the finance. Who's pimping who? Nobody gets a second chance. This is the story of illusion, coma, pimp and circumstance. Where was I? Oh, yeah, gentleman he was. He never spoke about her nose so prominent because in the dark it glowed. If she was only 10 instead of so Lily White, her name was Doris, but he called her Flo. As in resting, that ain't right. Fluorescent every night, a situation bound to fail. It sure as Doris's skin was pale. Money might talk, but what does it say? You better get busy if you wanna get paid. Boy, I was fine back in the day. Too much fuck to use, but she cooked and danced. So we hipped it to the funk in exchange for the finance. Who's pimpin' who? Who's nobody gets a second chance? That's the story of illusion, coma, pimp and circumstance. Ronca, ronca. Her money oh so well, honey. Take a bath in cold crystal. He took a trip to burn an old flame in Frisco. Like, wow. When Doris caught him in her arms, she shrugged his shoulders and said no harm. Just put your name on this prenup and we can all hit the disco. She knew it fucked you. Yes, she did. But she couldn't dance. No, no. So we hit her to the funk. Money, money, money, money. Who's pimping who? Who's pimping? Nobody gets a second chance. Nobody. Nojento, Cafuso, hein, meu amigo? Brincadeira. Agora, Maurício, vou dar uma pergunta, aproveitando o ensejo. Como é que é essa coisa perguntinha de um cara tão perfeito na mixagem, na gravação, como é o Prince, né? Grava tudo, faz tudo sozinho, então. Como é que é fazer isso em show? Não perde muito? Vareia, né, cara? Com o Prince não perde muito, não. Você perguntou do show, né? Você já tinha assistido o Prince. O Prince tocou no Maracanã, no Rock in Rio. Um show espetacular. Eu acho que tudo depende muito da sua capacidade e das pessoas que estão trabalhando com você, né? E o Prince, evidentemente, como diversos outros músicos com a qualidade que ele tem, tem um cuidado, assim, cirúrgico, né? Em som, mixagem, né? Então, eu acho que ele deve fazer a mesma coisa, né? O cuidado dele, ele tá gravando um disco no palco, né? Ele é foda, meu amigo. Musicology. Da faixa título, hein? Faixa título. Disco lançado no passado do Prince. Esse um eu tinha escutado uma música, não me lembro onde, e fiquei louco atrás desse disco que eu não tenho, rapaz. Coisa de doido. Esse que você vai me dar de presente? Pode ser, Maurício. Gosto tanto de você que pode ser. Puta que parilhinha. Dá o número aí do telefone da Renatinha, que ela tá na terapia ocupacional dela, coitada. 2221029. Liga aí, participe do programa da gente, diga. Já ouvimos música do Peru, rock and roll psicodélico peruano de 68. Fomos a Nova Orleans, vamos à África daqui a pouquinho, a Costa do Marfim com... Vamos também à igreja? Lógico. Vamos orar ao senhor, né? É. Vamos à Costa do Marfim com o Mano de Bangu, popular Mano de Bango, né? Enfim, mais adiante a gente fala da promoção para quem chegou agora, né? E não ouviu a vinheta, né? Renatinha tá folgada pra Meirelles, hein, meu amigo? Te enganar, não. Eu recebi um e-mail interessante essa semana de um ouvinte nosso, sugerindo uma banda jamais ouvida antes, o nome. Ele falou assim, já que o negócio de vocês é tocar música que ninguém conhece, o cara tá meio desorientado. Esse é um objetivo longínquo do Ronca Ronca, tocar música que ninguém conhece. Não é mesmo, já falamos isso várias vezes aqui, né? Agora, como o rádio está tão carente de algumas coisas que saiam do óbvio, né? Do esperado, do que é de fácil acesso, que qualquer coisinha aqui vá numa, né, numa rua paralela, né? Mas não é isso, meu amigo. Se você tá ouvindo a gente, o objetivo do programa tá longe de ser tocar música absolutamente obscura. Lógico que a gente toca também, como a gente vai tocar um monte de coisa doida aqui, desorientada, como a gente vai ouvir o Max Castro, que tá aí, ouvimos, enfim, o Prince, caralho, que é uma coisa mais óbvia. Então, ainda dentro dessa onda de discos não tão conhecidos, mas que já estão acessíveis para todo mundo, já estão nas lojas, dois discos que marcam uma parceria muito interessante para quem gosta de rock and roll de qualidade. A Rough Trade, um dos principais selos britânicos, ingleses, começou com uma loja de discos em Porto Belo Road e cresceu muito, lançou Smiths, lançou um monte de banda bacana nos últimos muitos anos. A Rough Trade se juntou à Trama, ou a Trama se juntou à Rough Trade, e alguns discos dessas bandas estão sendo lançados no Brasil. Nós vamos ouvir dois deles, dois CDs, já em versão brasileira. A primeira é uma dupla de irmãos, que tem uma versão de uma música do Folk. Segunda-feira eu toco aqui no programa da gente. Uma dupla americana de irmãos, o grupo chama-se Fiery Furnaces. Rocking you coast to coast. Hips and lips, chips and whips. Pô, Dan, pensei que fosse você cantando, cara. Fiery Furnaces, então, é a dupla que faz um som bastante inusitado. E logo depois, uma banda que nós já ouvimos um compacto, o British Sea Power. Nossa. Então põe na 10, rapidinho. Já que tá essa tocando. Foi que nós tocamos. É, põe na 10, então, rapidinho. É grosseiro. Só põe na só 10, só um pouquinho. Que isso, meu Deus. O Prince podia fazer uma, poderia já ter feito uma participação com Barry White, né? Já pensou? Don't make me sleep on the couch. Saca, olha. Vamos encerrar o programa de hoje com o Prince mais adiante. Mas enfim, vamos à dupla de irmãos Fiery Furnaces e logo depois o British Sea Power. Segura. Love Jones is on the TV again, baby. Ronca, ronca. Cidade. Alô, rapaziada, aqui é o De Crow, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Gostou, hein? Gostou? De Crow? Alô, rapaziada, aqui é o De Crow, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Agora, o British Power é enjoadinho pra Meirelles, né? Essa bandinha aqui no fundo. A dupla de irmãozinhos é sensacional, né? Fiery Furnaces e o British Sea Power. Aqui é o fundo. Ah, mas vamos mudar, né? Vamos mudar. Mambo Rock, there's an island in the Caribbean Sea where the natives dance and a rock away flee. They mambo dance in a different way. They do the crazy Mambo Rock all day. Hey Mambo, Mambo Rock. Hey Mambo, Mambo Rock. Hey Mambo, Mambo Rock. Everybody's doing it Mambo Rock. Your feet to that crazy rockin' mambo beat. Oh, hey, mambo. Mambo rock. Hey, mambo. Mambo rock. Hey, mambo. Mambo rock. Everybody's doing it mambo rock. Mambo rock, hey mambo, a mambo rock, hey mambo, a mambo rock, hey mambo, a mambo rock. Everybody's doing it, mambo rock. Mambo Rock. É, mano. Ah, clima Massive Attack total sem abaixar o som, né, cara? Na grosseria. Manda um abraço pra rapaziada do táxi, cara. Do ponto de táxi aí da. Galera tá ligada, né? Senador Dantas. Abraço. Pra todos. Alexandre. Aproveita e liga aí pra gente pra participar da promoção. Quer dizer, não. Não. Escreve. Isso é um 10 polegadas espetacular. Rock Around the Clock. Bill Haley e seus cometas. Aí perguntando. Sementes de violência. Dá uma olhadinha. Tá bom pra caramba, né? Rock Around the Clock. O que tem aquele. Rock Around the Clock. Grosseria, Massive Attack total. Qual é, né? Aquela óbvia, então? Hein? A óbvia. Rock Around the Clock. Será que é a primeira do outro lado? Vamos ver. É a primeira do outro lado? Isso é um 10 polegadas original do Semente de Violência. É. Essa? Essa. Não, é a terceira, vamos lá. É agora. Essa todos. Grosseria, Massive Attack. O primeiro disco que eu comprei na vida. É, sabia disso? Mesmo, Demi? Esse Neil Sedaka. Neil Sedaka, conhece? 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Pô, caiu como uma vulva, então, é, né? É. Mas ainda dentro dessa conjuntura teórica, estética do programa, evidentemente, a cada semana, felizmente, nós temos mais ouvintes, novos ouvintes, se agrupando a nossa torcida, né? Numerosíssima torcida organizada do Ronquinho. É, então eu falei do negócio da música difícil de se conseguir, evidentemente que a gente toca, mas não está entre os 5 principais objetivos do programa. E outra coisa também interessante é o seguinte, por mais que eu procure imprimir o meu gosto aqui, eu toco muita coisa que eu não gosto também. Porque eu acho que as pessoas precisam conhecer, né? Eu mesmo, muitos discos eu ouço aqui. É um afastamento, né? Muitos discos eu ouço pela primeira vez aqui. E não falo ou nenhuma. Toco e gosto de alguns, acho outros uma merda, mas vamos tocando, vamos conhecendo. A ideia do programa é exatamente essa, conhecer, né, uma variedade muito grande de música, de sons, enfim. Agora, evidentemente que eu toco também meus favoritos, né? Tô aqui pra satisfazer também os meus tímpanos, né, cara? Você gosta de lábios açucarados? Gosto? Gosto. Down the river, she lives. Can you give her? Strangers in the night, exchanging glances, lovers in full sight. What were the chances they'd be sure in love before the night was through? Mirror, reflect what I am. Loser and winner, king of sun. By side meets twin, alone on the river. É, meu amigo, desorientação total e absoluta com Echo and the Bunnymen. Gravado ao vivo em Liverpool. Vou pedir pra você liberar essa aí pra cidade tocar mais vezes. Ô, meu amigo, tá liberado, já deixa aqui de agora. Vamos falar com o Jonas aí, Jonas, tá ouvindo? Começa assim o disco, olha aqui, ó. Pau dentro, meu amigo. O disco é lançado pelo selo da BBC. BBC Radio 1 Live in Concert, Echo and the Bunnymen. São 14 músicas e é muito interessante esse disco, porque no encarte tem um testículo onde ele fala do Brasil. É mesmo? O testículo fala do Brasil. Bom, o disco abre com Rescue aí ao fundo. Nós ouvimos Lips Like Sugar, tem Rescue Heaven Up Here, With a Hip Bombers Bay, All I Want, Back of Love, Crocodile, Zimbo, Seven Seas, Bad Bugs and Ballyhoo, The Cutter, Show of Strength, Lips Like Sugar e fecha com Thorn of Crowns. Meu amigo, aí vem falando do Echo, não sei o que. Isso aqui foi gravado. Foi gravado em janeiro de 88. No dia 11 de janeiro de 88 foi ao ar na BBC no dia 16 de janeiro. É, 5 dias depois. Aí vem falando do Echo, não sei o que, bababá. O disco final foi gravado em estúdios em Berlim, Bruxelas, Londres e Liverpool. E foi finalizado um pouquinho antes da banda partir para o Brasil. Au! Peter de Freitas foi tragicamente morto num acidente de motocicleta em junho de 89. Quer ouvir alguma daqui? Põe aí. Qual? Cadê a Renata? Tá no telefone? Renata deu uma saidinha. Tá ali. Renata, tá ouvindo? Tá ouvindo. Se ela tá ouvindo? Positivo. Tá ouvindo. Renata, primeira ligação aí, qual é o telefone da rádio? 2221-1029. Pedindo uma dessas 14 músicas aqui que eu falei pra gente tocar de novo. Evidentemente não vale Lips Like Sugar. Ela tá ouvindo, a coitada ali? Tá ouvindo. Então 2221-1029. Rescue Heaven Up Here, With a Hip Bombers Bay, All I Want, Back of Love, Crocodile, Zimbo, Seven Seas, Bad Bugs and Ballyhoo, The Cutter, Show of Strength, from Jungle e Thorn of Crown. Existe uma rivalidade muito grande entre a cena americana e a cena britânica. É uma rixazinha que rola, sério, entre eles, tá? Até hoje. Você tá afirmando isso? Eu tô afirmando. Ah. E eu quero saber de você, o que você prefere, a cena britânica ou a cena americana? Prefiro a Baixada Fluminense, rapaziada aqui do... Rapaziada das bandas independentes. Eu quero que literalmente essa turma... Ia falar uma grosseria, mas esse pessoal tem... Tem, como é que se fala? Money. Demi, cada macaco no seu galho, né? Prefiro ficar com o pessoal do Zaire, então... Não, sem brincadeira, evidentemente que não dá pra Então, você, no, que, meu, que, no, meu, no meu caso, que você acha que é mais rico hoje? Mais rico hoje? É, a cena britânica ou a cena americana? Ambas as duas. É cada macaco no seu galho. Se você for olhar o rock and roll, guitarra, não sei o que, de repente na Inglaterra hoje tem uma geração que a gente pelo menos conhece mais. Mas os Estados Unidos, porra, é um mundo, cara. Entra numa loja de disco nos Estados Unidos, de disco independente, tem uma caralhada de bandas. Não dá pra conversar. Se for ver o funk, se for ver o soul, o gospel, como você mostrou, os staple singers e coisas mais recentes, né, de rap legal, Jurassic Five, aí, meu amigo, não tem fim, um poço sem fim, não dá. É bom gostar de tudo, né? Não dá pra selecionar uma nacionalidade, né? E a Renata, não fala nada? Puta que pariu, hein? Então tá bom, então chegou a hora, hein? Minhas canções inesquecíveis. You're so chic to the rebel of the week. Ladies of the mountains, streamline. Midnight you can see the floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up its exclusive doors for now. Just like the windows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Minhas canções inesquecíveis. Isso é um single, cara. Sabe a funçãozinha do single? Primeiro single do Roxy Music, ao fundo, Virginia Plain. Roxy Music! Single lançado em 1972 com Brian Eno. Brian Eno. Eno é melhor que lembra o Sol de Fruta, de vez em quando a gente precisa dele, né? Tocou no Live 8, né? Como? Roxy Music? Tocou no Live 8, né? Ah, acho que sim, tocou com Chris Perry na guitarra, tocou. Mas o single mesmo, chegou pra mostrar o show da banda, super experimental, a gente falou aqui de experimentalismo. Brian Eno, desorientação total, o Phil Manzanera, e o bonitão, né, o Brian Ferry no vocal principal, encantando as moças, sobretudo. O Brian Ferry teve recentemente aqui na Barra, ali naquele lugar lá que você gosta de ir. Ah, no Claro Hall? Positivo. Esse disco, você tava interessado no Roxy Music, você gosta, né? É uma caixa retrospectiva bacana pra caramba. Esse é o quarto disco que traz CD, quarto CD, com músicas de compacto, lado B, essas legal, coisas que não estão originalmente nos discos, como Virginia Plain não tá no primeiro disco do Roxy Music, foi colocada depois, numa versão seguinte, né? Bacana. Sentiu firmeza? É. Tem umas meninas aí dentro, olha só. Eu vi. Clima meio pornográfico. Bom, vamos dar mais uma passada, DM, na promoção com um livro que nós pegamos para sortear com a nossa torcida. A única diferença de outras promoções é que ela se dá por cartas, né? Já demos sinal verde, o negozinho já deve estar escrevendo, endereçando. Agora, né? Agora. Essa coisa toda, porque semana que vem, segunda-feira, a gente encerra a promoção. Então, é com um livro, Bossa Nova e outras bossas, a arte e o design das capas dos LPs. Do Caetano Rodrigues, que é um grande colecionador de disco, e o Charles Gavan, que é o pesquisador, nosso amigo baterista dos Titãs. Então, o livro é uma promoção exclusiva do programa, ele não está, não esteve e não estará nas livrarias. Foi única e exclusivamente colocado no site do Viva Rio durante um tempo. Só uma pena, muito grande, sabia? mas sabe qual é a ingresia? Foi bom até você ter falado. Ah. Porque o livro, ele mostra, como falei, mais de 300 páginas, sei lá, centenas de capas de bossa nova, de discos lançados lá fora, nos Estados Unidos, compilação, qualquer coisa relacionada com a bossa nova. Não necessariamente o som, né? Na bossa nova teve muito caô, como, né? Qualquer movimento assim, global como a bossa nova foi, teve um monte de gente. Trash, né? Trash sem saber exatamente o que era a bossa nova, e lançando disco com capas legais. Esses discos estão nesse livro. Então, o livro é um mimo que o Gavan botou para nossa torcida. Então, a gente pede para que você escreva um diminuto testículo, mas bastante objetivo, dizendo o que você está achando dessa temporada de quase um ano do Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade. Mande a sua missiva para Rádio Cidade, Ronca Ronca, Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar, Centro, CEP 20071003. São Sebastião City. Rádio Cidade Ronca Ronca, Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar, Centro, CEP 20071.003, Rio de Janeiro. Conforme eu falei mais cedo, eu vou adicionar um outro livro também, totalmente exclusivo do Ronca Ronca, aí voltado para rock and roll, fotografia, um livro muito bacana, que também não foi à venda, um livro com um determinado fim. E que amanhã no site do Ronca Ronca eu mostro qual é o livro, digo qual é o livro e evidentemente passo também no site do Ronquinha, além da lista das músicas que nós estamos tocando aqui, o endereço para a rapaziada se situar, né? Tranquilo? Tranquilo. O que é isso, Paz e Amor? É nada além de uma partida de vôlei, essa suadinha. Finalzinho do programa, quantos minutos? São 15? 14. Você vai tocar aquela, Maurício? Qual uma? A minha, aquela lá do gospel. Qual então qual toca, que toca. Qual que você quer? Faixa, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, vamos ouvir uma outra música aqui. Desorientação total, hein, galera? A pedidos do... Faixa 8. De nossa torcida, olha só. Essa é pra chorar também, hein? Aí eu pergunto a você, que eu tô tocando aqui, cara? Clima Massive Attack total aqui, presta atenção. Aí, rapaz, não era essa, eu tinha colocado uma outra música, Temptations, espetacular. E eu colocar o Water Boys, mas apressadamente coloquei um Temptations aqui, segura. Já que a gente tá falando de psicodelismo, né? Olha só. Tem gente. Hold it. Listen. meu amigo. Não dá pra baixar a peteca não, porque não. Se baixar, nego baba, né? Sequenciazinha brasa. Cristiano, nosso amigo que esteve aqui fazendo Ronca Ronca junto com o Eandio, mandou um abraço pra vocês. Ah, abraço que pra ele também. Ronquinha é brasa pura. Tão brasa quanto esse som do David Holmes aqui ao fundo. Esses são 12 polegadas. O David Holmes, nós anunciamos aqui, tocamos a trilha do filme Ocean's 12, que é 12 ladrões e não sei o quê. Como é que é? E um destino, acho. Um segredo. Um segredo, né? Um segredo. É isso, um segredo, 12 ladrões, é isso aí. Gosta dessa. O David Holmes, super DJ, produtor britânico da Pesaderma, escolheu a trilha, tem até a música do... Fez a trilha e utilizou as músicas já conhecidas, como Roberto Carlos Italiano, um monte de coisa bacana, né? E esse 12 polegadas, rapaz, tem umas 5 músicas. De um lado, são quase 20 minutos com os temas todos mixados por um outro caboclinho. E no lado A, são 4 músicas que pertencem ao filme, mas não estão no disco. Sentiu a sexualidade da parada? Sim. Isso aqui você ouve no filme, de repente, em 30 segundos. Mas não tá no disco esse tema. David Holmes seria um belíssimo nome pro Team Festival, hein? Então já fica aqui registrado, então. Em Christ. Né? Tá pesado o CD de gospel, hein, cara? É, legal, bom, né? Gospel é uma coisa... O gospel talvez tenha até mais a ver, né? Você fala gospel hoje no Brasil, talvez tenha até mais a ver o gospel original, né? Esse gospel de igreja americana, com o que se faz hoje aqui, se chama de gospel, do que o funk, né? Uhum. O funk como a gente conhece, o funk de lá, com o funk daqui, talvez a separação seja maior do que a do gospel, né? Mas sinistro esse... É. Até o Elvis, né? Direto. Todo mundo mamou ali. Que é. Papo de Neston, né? Mamadeirinho. Bom, já demos o recado da promoção com o livro de capas de LP que o Charles Gavan colocou na nossa mão. Amanhã no site do Ronquinha, mais informações sobre a promoção que só tem uma semana de duração, né? Cinema total, né? Que engraçado isso. A guitarra. Pesadão, né? Programa que já trouxe o Weather Report com Miroslav Vítor no baixo, na saideira tem a ver, né? O David Holmes nesse tema cinematográfico. Mas você já viu Nossa Senhora de Lourdes baixar na Avenida Brasil? Não? Não. Algum santo assim descer? Não, não. São Gonçalo, não. Barra da Tijuca, Copacabana. Eu também nunca vi, não, mas a única visão que eu já tive parecida, assim, de, sei lá, como se São Sebastião descesse, assim, em pleno botequim ali em Botafogo, eu tive assistindo um filme. E essa música está no filme. Quando esse cidadão aqui aparece, toda vez que eu vejo essa bodega, eu tenho a sensação de realmente estar vendo uma figura que transcende a nossa vidinha aqui nesse planetinha. Blessing keep you on. Acabei de ter uma notícia aqui que eu não sei se é boa ou se é ruim. Olha. Que é a seguinte, se esqueceram de deixar a programação pro Demi pra madrugada. É verdade. Então a gente vai adiante, né? Até que hora? Vai lá, 2, 3 horas, pronto. Não, 3 horas não. 2:30. Se for, não, até 6, pô. Até 6. Então vamos adiante, toca mais aí. Mas mandaram um beijo para a nossa colaboradora de sempre, a Severina, né? Que em lágrimas liga pra cá com a presença de São Dylan. Um momento messiânico, é esse aqui no filme Last Waltz, de onde sai essa gravação, a despedida do The Band, que durante muito tempo foi o grupo de apoio de Robert Zimmerman. Então, tem um movimento de câmera assim, de baixo para cima, de cima para baixo, melhor dizendo, e ele tá enfiado dentro de um chapéu assim, de aba larga. Puta que parilha, viu? Forever Young, um pedido do nosso cronista, desenhista, o Man. Last Waltz existe em todas as versões, né? Foi gravada pelo Rod Stewart também, né? Forever Young? É. Foi. Mas alguns anos, poucos anos atrás, saiu uma nova edição do Last Waltz com músicas que não tinham sido aproveitadas na primeira versão desse disco. São três CDs, dois CDs, o disco original, são três álbuns. Para quem gosta dessas velharias, uma notícia que pipocou essa semana diz do DVD que finalmente vai sair do concerto de Bangladesh, que foi o primeiro grande evento musical com alguma, que eu me lembro assim, com alguma causa humanitária, né? O George Harrison juntou os amiguinhos, né? Eric Clapton, Leon Russell, próprio Bob Dylan, no Madison Square Garden em Nova York, 69, e fez um mega show. Ravi Shankar, eu já comentei aqui, tem aquela célebre cena do Ravi Shankar, ele afinando a cítara, o Madison Square Garden empapuçado de gente, aí ele afinando ali, quando ele para, o negozinho, aplaude. Eu falei, meus amigos, espero que vocês me aplaudam durante as músicas, eu tô simplesmente afinando essa bosta aqui, né? Mas o DVD do concerto para Bangladesh, vai ter até um outro nome, eu não me lembro agora, vem com cenas também absolutamente inéditas, cenas de ensaio de Bob Dylan com Eric Clapton, se não me engano, de cantando If Not For You, enfim, desorientação, né? Olha, vou pegar aqui do iníciozinho, o solo do nosso amigo Robert Robertson. Vem cá, a gente vai ficar enrolando até que horas aqui? Não, dá pra ir, já tá tranquilo. Já tem a programação? Já tem aqui. Renata tá nervosa. Renata, vai pegar uma geladinha hoje? Não? Vai? É? Tocamos música feito gente grande hoje aqui, hein, Demi? Isso me deixa meio... Como sempre, não, Maurício? Mais ou menos. Abrindo o programa com Kid Creole and the Coconuts of the Coast of Me, a banda de Leeds, This at All, alguma coisa parecida com a canção Cat Scan. The Troggs, I Can't Control Myself, foi gravada por uma centena de bandas. Weather Report, espetacular, do disco de estreia da banda. Mombojó com faca. Hot Hot Hit, Good Night, Good Night. Buckwheat Zydeco, I Need Your Loving Every Day. Traffic Sound, I'm So Glad. A banda argentina Almendra. Coloração desbotada da demo de hoje com estilhaços. Compacto 7 polegadas do The Stand, Do It Like You Like. The Fall US 80s 90s, do Pill Session. Echo and the Bunnymen ao vivo em Liverpool, Lips Like Sugar. Bill Haley com algumas três canções, né? Roxy Music, espetacular, foi a canção inesquecível de hoje com Virginia Plain. The Fiery Furnaces, com a música Paul Paul Tree. British Sea Power, chatinho pra caramba. To Get to Sleep. Prince, espetacular. A rapaziada do Gospel, The Caravans, Jesus and Me. Bob Dylan, The Band, aí o fundo, Forever Young. David Holmes, I Love Art, Really. Temptations, Psychedelic Shack. Música espetacular de 1969. Puta que pariu, hein? De novo o iniciozinho dessa aparição. Renata com a camisa do Mundo Livre S.A., cheia de gracinha, hein? Tá linda. É, não, assim, não, peraí, Renata, não, segura tua mariola aí, meu amigo. Minha amiga, segura a onda aí. Camisa do Mundo Livre S.A., assim, reforçando os contornos, né? Tá bem, não, calma. Ai. Isso aqui não é balacobaco, rock and roll, essas coisas. Presta atenção. Obrigado. Confirmando então que a Renatinha vai zarpar com a gente. Vai encontrar a amiga dela, a Lê, que já confidenciou que vai bancar a gelada. Então, a Renata não abre a mão nem pra dar até logo, né, cara? Aliás, até logo é o que a gente tá dando agora, né? Então, vamos terminar o programa. Calma, Demi. Com a música do Prince a 10. Pra terminar. Presta atenção, é pra terminar, vamos lá. Pai, no dia que aconteceu uma crise social forte aqui na Rádio Cidade, vou querer estar longe, hein? É 10, viu? Come on. É gospel total, né? Total, né? Don't make me sleep on the couch. E falando desse festival, recentemente eu assisti pela 300ª vez o Monterrey Pop, né? Em 67, com The Who barbarizando Stones, James Joplin, Mamas and the Papas, enfim, Buffalo Springfield. E assistir ao Jimi Hendrix é... Você tem a essência do que é o Prince, né? Porque a mise-en-scène do Prince, se não existisse o Hendrix, seria outra coisa, né? É impressionante. E a roupa em Monterrey é muito parecida com o que o Prince, alguns anos, né? Não hoje, mas assim que ele apareceu, era muito Hendrix, né, cara? That's what all the people ain't got nobody do. You know they do. Talking on the telephone. Então daqui a pouquinho no site do Ronca Ronca e no site da Rádio Cidade, a relação das músicas tocadas aqui, mais informações sobre a promoção do livro de Bossa Nova. Segunda-feira a gente volta, né? Ao vivo, a cores. Com Molho Ferrugem. Tá certo, se Deus quiser. Obrigado, Demi. Valeu, tchau. What the fuck is this? Ronca Ronca Cidade.